Tudo bem, já sabia. Eu estou vendo tudo. Beijou uma boca e não era minha. Não me engana, bebê, nem dá pra esconder. Para de ladainha. Sua cara nem arde, atitude covarde. Prefiro ser sozinha. Já sabia, eu estou vendo tudo. Beijou uma boca que não era minha. Não me engana, bebê, nem dá pra esconder. Para de ladainha. Sua cara nem arde, atitude covarde. Prefiro ser sozinho. Destino é